Bond? Hã? General! Hein? General, o senhor não sabe o que está fazendo com a gente? Ouça, não se dirija a mim dessa maneira. Que barulho é esse? É o Mudinho, aquele que veio com a gente. Ué, o que, que ele está fazendo aí? Ah, eu não sei. O Joel falou que era pra gente entrar na Zona Fantasma e o Mudinho estava perto e falou, vai tu também. Joel, os seus filhos vão pagar por isso, Joel. Isso, general. Fica quieto. Mudinho inconveniente, general. Puxa saco. Ursa, eu quero saber o que nós podemos fazer aqui dentro. Bom, general, é uma coisa meio complicada, porque eu nunca entendi bem o que é essa Zona Fantasma. O senhor já entendeu? É um espelho. Não entendo direito isso aqui. Um espelho? Pois é, o senhor não sabe? Agora lá, todo mundo olhando pra gente. Não é possível, nós vamos passar a eternidade aqui dentro desse espelho? Bom, o senhor sabe que o Joel nunca foi muito bom em criar armadilhas, não é verdade? Afinal de contas, o que se poderia se esperar de um lugar chamado Zona Fantasma? Se ainda fosse a Zona Franca, ou a Zona da Mata, mas não Zona Fantasma. Ou simplesmente a Zona, né? O Mudinho passou uma ideia. Tira tudo aí, Mudinho! Mudinho, mal! Mudinho, general, eu quero reportar o Mudinho. Ele fica escondido atrás dos espelhos, fazendo barulhos estranhos. Que tipo de barulho? Eu não sei se ele tem problema de fala ou se ele tá imitando a Bruna Polos do TV Pirata. Parece mesmo, realmente. Agora, eu preciso de alguma coisa para fazer nesse tempo que estivermos aqui. Não podemos fazer nada! General, antes de sermos expulsos de Krypton, eu consegui pegar o iPod do Joel. O iPod? Sim, iPod. O senhor não conhece aquela caixa mágica? Onde sai sons engraçados, sons legais, mas que geralmente a polícia vive mostra em calço porque não pagamos por eles? Passa pra mim. Pois não, general. E o que tem aqui dentro desta caixa mágica? Filme de sacanagem não. Filme de sacanagem não. Eu falei, general. Esse Mudinho tá muito assanhado. Está muito saliente pro meu gosto. Eu vou cortar o pinto dele qualquer hora desse. Vamos ver aqui, girando esta bolinha. Podcast? Que diabo é isso? Pelo que eu andei pesquisando, general, parece como se fosse um ritual de um bando de fracassados da Terra que não tem mais nada pra fazer. Um ritual? Eles se sentam ao redor de um microfone e começam a falar idiotices? Isso parece interessante. Cala a boca, Granopolos! Vamos ver aqui o que tem dentro desses podcasts. Radiofobia? Radiofobia não. Jurassicast? Parece ser interessante. Nunca ouvi falar deles antes, general. Pois é, vamos ouvi-los agora. Ajoelhem-se perante Zod, pois agora eu vou ouvir o Jurassicast. Siga, general. Cala a boca! Granopolos! I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet! Voando pelo céu! É um pássaro? É um avião? Não, meus amigos! Jurassicast no ar! Voltamos para mais um episódio épico! Este quem vos fala é Manuel Calaveira! E esta tríade não poderia estar completa sem a presença de Miotti! E aí, galera, se o novo Superman não tiver a mesma música, eu não assisto. Não assisto, tô falando sério, não vou assistir. Tá bom. E também temos a presença ilustre de nosso Brunão. Senhorita Texmaker! Eu sempre quis gritar isso, cara. Ei, meus queridos interneticos, hoje estamos falando daquele célebre herói que foi avacalhado no seu último filme, né? Mas trouxemos agora o melhor, o mais épico, o mais másculo e o mais pornográfico também da série. Superman, o filme! Ou, como diria o nosso Joel, Superman de Movie! Não sai daí, Jurassic Cast volta já já! sou o novo castigo. Eu sou de Itamar da Manhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Ai, voltamos. Estamos aqui na nossa leitura de e-mails, meus caros internéticos. Eu aqui com a minha garganta pronta para pedir concordata. Eu não tô conseguindo mais falar. Ai, que coisa maravilhosa. Evento, né, pessoal? Final de semana passado. E aí, como é que vocês se sentiram? Miote não, porque o Miote é um covarde que ficou... se trancou na sala de edição. Cacete, pô, tava gravando. Não serve pra nada. Gravar o programa, porra. Você é covarde, tava, rapaz, gravando, admito. O áudio e filmando. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, por isso que fica tudo uma merda. Tá bom. E aí, Bruno, o que, é que você achou? Cara, eu achei fantástico a gente não ser especialista em porra nenhuma e tá... e tá lá, né? E tá lá no palco, cara, pagando de, sei lá, de... De celebrity. De celebrity. Foi demais, cara. Cara, é maravilhoso, velho. Tinha dois autores, né? Dois autores e dois boss. Dois, velho, dois losers totais. Ai, cara, foi maneiríssimo, bicho. Aquele auditório da cultura, hein? Vamos combinar. Ah, demais, cara, demais. Não, a estrutura da cultura, cara, é pra deixar qualquer lugar com inveja, sabe? Microfone bem ajustado, um sistema de som que funciona, ar-condicionado, poltronas reclináveis. Camarim! Camarim, cara. Puta que pariu, bicho. Eu fiquei besta com camarim. Cara. Tudo bem que não tinha cadeira, né? Mas é, é um camarim. Mas, porra, eu virei pro Miote e falei, procure o meu camarim. Estou no meu camarim. Tá que não no meu camarim. Isso. No camarim. Se quiser falar comigo, estou no meu camarim. Em pé no meu camarim. Ah, cara, eu achei maneiríssimo. O pessoal super simpático, a organização do evento muito legal também. Aqui, diga-se de passagem, a Clarice e o Malcolm, né? Que mandaram benzaço também. O pessoal lá, todo muito simpático, né? Sempre a gente é bem, sempre bem recebido. Isso, cara. Foi engraçado que eu cheguei lá... Chegamos eu e Miote carregando os equipamentos todos aí de gravação... Do vídeo que a gente fez, das fotos e tudo. E aí a gente chegou e era num shopping, né? Um shopping de bacana e tal. E aí, cara, eu tinha muita coisa pra carregar e eu tinha levado o meu capacete do Boba Fett, né? Pra ilustrar a cena ali, que era fantasia que a gente ia falar. Então, pô, eu falei, pô, Star Wars é uma fantasia, né? É fantasia espacial, né? Não, não, falei isso não. Miote acha que existiu aquilo ali. Mas não existiu não? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante. Caralho, olha só. É um documentário, né, que a gente assiste. E aí eu levei o meu capacete do Boba Fett, e aí eu não tinha como carregar, eu falei, quer saber? Vou botar essa porra na cabeça. Aí botei, cara, e fui andando no meio do shopping, carregando as malas do Miote, e de capacete, cara, todo mundo olhando. Ainda bem que eu tava de capacete, bicho, porque ninguém viu minha cara, né? Não, quando a gente entrou na cultura... O segurança ligou pra Clarissa pra saber que negócio é esse que esse cara tá entrando de capacete aí. Ela veio perguntar pra mim. O cara achou que eu ia fazer um flash mob lá dentro, né? Cara, que medo que esse povo tem, né, cara? A gente não pode entrar armado numa loja que todo mundo se assustar essa pavora. Eu levei a minha espada, né? Levei a minha Narcil Anduril, que até hoje eu não sei qual é. E quando eu levei na caixa, porque minha mulher virou e falou assim, ó... Tu vai com essa merda na mão, vai acontecer do segurança te barrar no shopping. Falei, não, beleza, vou levar na caixa então. Mas mesmo assim, eu com o Dan, que eu cheguei junto com o Dan. Porra, chegamos lá na hora, rapaz, eu levando aquele trambolho todo, o pessoal parado, eu olhava assim pro lado. Sabe aquela disfarçada? Bicho, que porra é essa aqui? Eu me senti, sabe o quê? O Schwarzenegger entrando com aquela caixa de flores. Nego deve ter imaginado que eu ia tirar uma 12 ali, cara, ia começar a pipocar todo mundo ali. Eu ia gritar assim, get down! Get down! Agora, o que eu achei que vale a pena a gente falar é que foi muito legal o evento. Agradecer a todo mundo que participou. Porra, para um primeiro evento, cuja divulgação foi feita em uma semana na base do Twitter e do podcast, eu acho que já deu muita gente. Ainda mais para um negócio, um assunto muito restrito. Não é todo mundo que curte, que ia querer ver e tal. ainda calhou de ser no mesmo dia do Jogo do Brasil. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso esvaziou também um pouco o evento. De qualquer maneira, foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo que conseguiu ir, que estava lá para prestigiar a gente. Foi nota 10. Máfia Sonora estava lá, tiramos uma foto. Ele correu para lá, deixou o filho com a mãe para conhecer a gente. Olha isso, cara, esse é um ouvinte do ano, bicho. Isso que é um amigo. Cara, sabe o que, é que eu tô mais gostando dessa vida de podcast, pra falar a verdade pra vocês dois? A gente tá fazendo cada amizade. Isso é legal, cara. Porra, puta, sabe, isso é assim, gente que nem te conhece, bicho, só conhece a porcaria da tua voz, que, porra, do nada compra a tua briga e fala, não, ó, isso aí, vai lá, os caras são legal. Porra, eu tô achando isso fascinante. Mas a gente quer agradecer, poxa, o carinho especial do Léo, do Radiofobia, do Podcasteiro. Naquela semana, pré-evento, os caras também estavam nervosos no Twitter. Estavam, bicho. Porra, ajudaram eles. A gente pra caramba, velho. Porra, ajudaram pra cacete. Nerdmaster também, caralho, velho. Nerdandetal, que eu não sei falar o nome dessa porra. Nerdantal. Ô, meu filho, deixa um apelido mais fácil pra tu inventar, não? Nerdantal, Nerdanteal. Eu não sei falar, velho. Nerdanteal, eu não sei falar, sério. Nerdandertal, sei lá. Nerdandertal. Ele sabe que a gente tá falando dele. É, você também, meu querido. Muito obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas para todos vocês pelo carinho, pela atenção, pela ajuda na divulgação desses três imbecis. Isso, e vou adiantar aqui. É, já tem um evento aí que tá meio engatilhado e eu acho que nós estamos dentro, cara. Olha, acho, né? É, acho. Até confirmar eu vou dizer que acho. Mas de qualquer maneira, vocês viram como isso é legal, assim, abriu as portas pra gente começar a fazer vários eventos dentro da Livracultura, mesmo que a gente não participe, mas assim, a gente conseguiu arrastar uma galera pra lá, vai tornar aquilo um espaço de convivência nerd, cara. Isso é fabuloso, porque em Brasília a gente não tem isso, né, cara? Tem nada que se parece com isso, é como eu tava falando, inclusive na própria leitura de e-mail de divulgação, né? Falando, pô, aqui em Brasília não tem esses negócios, tem assim, é isolado, é uma coisa de grupo pequeno e tal. Poxa, e quem foi adorou. A gente não teve uma pessoa que falou mal da gente. Teve um filho da p na internet que virou e botou no comentário, falou assim: tá sobrando tecido adiposo. Isso é um filho da p. Eu tenho um tecido adiposo aqui embaixo da barriga que eu vou te mostrar qualquer dia desse. Não, eu tenho um recado pra você. Tá sobrando tecido adiposo na mesma proporção que está faltando pregas no c*** da tua mãe. Tá? Pronto, falei. Pra dizer que ninguém nunca xingou ouvinte nessa merda, pronto, tô xingando. É por causa de tipos assim? É só de tipos assim? Que eu escondia que eu gostava de Conan, entendeu? Eu escondia que eu gostava de Thundercats. É por causa dessas coisas assim, cara. Falar pra vocês que eu fiquei pensando nessa frase o dia todo. Eu no Procon, fiquei 3 horas hoje no Procon pensando nessa frase. Cara, o que eu vou falar lá? Já sei o que eu vou falar. Pois é, fica aí o recado, tá? Pensa direito antes de soltar comentário. Não, e assim, a gente é gordo mesmo, cara. Fale por você, eu não sou gordo. Ah, velho, eu tô tão gordo, bicho, que eu tô com 3 barrigas, cara. Caralho, tu não é gordo, tu é aquele o Dr. Zoidberg, né? Tu já virou o Zoidberg. Eu tô parecendo aquele bonequinho da Michelin, velho. A gente queria agradecer demais ao Podcasteiro e ao Léo também do Radiofobia, minhas tetinhas gordinhas, pela indicação do nosso podcast, na última indicação aí do Podcasteiro. Podcasteiro, cara, você não sabe como a gente ficou emocionado com essa indicação, porque assim, a gente viu os seus tweets durante a semana, né? E a gente fala assim, ah, cara, porra, ia ser maneiro ser indicado, né? Mas, porra, a gente nunca imaginou que, porra, 4 programas, cara, vai fazer o quê? Vai dedicar esses babacas rindo? E aí, cara, quando vem a indicação... Eu parei de trabalhar. Eu não dormi, cara, esse dia. Cara, eu fiquei... Eu falar pra vocês, quando o Miotti me ligou, que ele me ligou, né? Caralho. Que é, Miotti? Caralho. Ele não falava, ele só falava caralho. Ele falava... Tira o caralho da boca! É, eu falei, porra, foi um indicado, né? Sabe aquela coisa, assim, de anestesia? Se eu não entender, eu falei, cara, beleza. Cara, a ficha não caía. Não foi demais. Assim, podcasteiro, vocês já eram do nosso coração. Agora, mais do que nunca. E também agradecer aqueles que indicaram a gente. O podcasteiro no programa falou que quem indicou foi o próprio Miotti, né? É, eu mandei um e-mail pra ele logo depois do primeiro programa. Isso. Na verdade, a gente tava era querendo que alguém escutasse, né? Porque ninguém baixava, né? Mas também como ia baixar aquela merda? Pois é. Né? Tava querendo se tornar conhecido e a gente falou, bom, vamos ver esse cara aqui, que ele é especialista, vamos ver o que ele acha. E a gente mandou pra ele e ele adorou, né? Cara, a voz do podcasteiro é uma coisa, né? Nossa senhora, cara. Voz dele, ele é, sei lá, velho. Ele é o tipo... Cid Moreira do podcast. Que voz é que aquela? Que voz é essa, cara? Puta que pariu. Cara, mas nem pra sacanear eu sirvo pra fazer aquela voz. Eu pensei até em começar essa leitura de e-mail com a voz dele, mas eu fiz sozinho aqui no meu quarto, testando. Ficou tão imbecil, velho. Ficou tão ridículo que não dá. Não, não dá. O cara é inimitável. Agora, pô, demais, cara. Vocês, quando vocês quiserem, se vocês quiserem falar assim, ô, Brunão, o filme é tal e nós vamos gravar dia tal. A gente grava, velho. Sério mesmo. Primeiro e-mail da nossa leitura de e-mails. Saudações monstruosas, caros exploradores. Aqui é novamente Alexandre Nerdmaster do Paranerdia. E eis meu relato sobre os micos que vocês me fizeram passar no transporte público por causa do Jurassic Cast 5. Já passei muito mico assim. Cara, eu vou contar pra vocês que outro dia eu tava escutando a prévia desse programa que a gente vai ouvir agora. E, cara, eu dei uma gargalhada no meio da rua. Porque, ó, você... Miotti, corta a música de fundo. Se você tem menos de 18 anos... Ou é sensível, ou não quer que a gente destrua um ícone da sua infância para agora, bicho. Ah, velho, que nada, a gente pegou leve. Porra, leve, pegou porra, leve? Tava solto. Caralho, bicho. Meu irmão. Tu tava solto. Eu fiz uma análise, Não vamos adiantar o que é, Mas, se você tem algum amor a este filme que nós vamos falar agora, não escute, porque, cara, o Calaveira tava solto, bicho. Cara, é uma coisa tão gozada que o Brunão e o Miotti, quando eu falei aquelas coisas, quando eu fiz aquelas revelações, eles dois ficaram calados, eles ficavam assim... Eu não tava acreditando, cara. É mesmo, né, velho? Eu nunca tinha notado nisso. Meu mundo tava ruindo, cara. Meu mundo tava ruindo. Bom, mas vamos ao e-mail do nosso querido... Vai, continue. Ele continua aqui. Quando vi anunciado o clássico filme do Terrir, do Mestre Mel Brooks, a primeira coisa que eu pensei foi... Caralho, desta vez eu infarto. Bom, não infartei. Ainda bem, Nerdmaster, obrigado. Como podem constatar, eu li esse meio, mas fui protagonista daquelas famosas cenas de mico, de busão, que os ouvintes costumam relatar em podcast engraçaralho, como os nossos. Ah, já passei muito por isso, cara. Tava eu ouvindo vosso relato sobre o brilhante dublador Mário Monjardim e suas interjeições características, e aí vocês me soltam... Olha, que é isso assim? É ótimo, né, cara? Era o estopim que eu precisava pra desandar a rir descontroladamente. Depois de uns 10 segundos de risada enlouquecida, dei-me por mim. Olhando em volta, vi todos. Eu disse todos os outros passageiros. Me olhando com aquela cara típica cara de... Ih, rapaz, ela é um maluco, bicho. Tentei com todas as minhas forças não rir mais. E confesso que foi muito difícil devido aos relatos cada vez mais engraçados sobre as desventuras do Dr. Frederick Frankenstein e seus companheiros. Já que o assunto dubladores veio da baia, Vale lembrar que eu entrevistei o grande Silvio Navas no Paranerdia 26. Não sei se meu ouvido me enganou, mas não é ele que dublou o Igor, no filme do Mel Brooks? É ele mesmo. É ele, cara. É, e esse episódio do Paranerdia, ele é muito bacana. Cara, o Silvio Navas, no começo, assim, já na parte que começa a entrevista, ele emenda, cara, três vozes do desenho dos Smurfs, cara, uma atrás da outra. É o Papai Smurf, o Smurf sei lá o quê e o Smurf Dengoso. Mentira, o Silvio Navas fazia o Papai Smurf? Fazia, cara, o Papai Smurf, bicho. Caraca, eu nunca imaginaria. Na abertura do programa ele faz a voz do Mun-Ra. E, Miotti, você sabe que o Silvio Navas é a voz da dublagem original do Star Wars, do Darth Vader, cara? Puta que pariu. Ah, isso aí é foda, esse é foda. Cara, que mestre, bicho. Esse é mestre. Que mestre. E o cara ainda faz o Igor, cara. Puta que pariu. Olha isso, cara. Silvio Navas e Mário Monjardim, dois reis da dublagem. O Alexandre Nerdmaster, você também é nosso mestre. É, muito obrigado, vida longa e próspera pra você. Um abraço, um beijo no seu coração. www.paranerdia.com.br. Curte lá que o podcast também do cara é hilariante. Vou relatar a vocês que esse e-mail mudou meu dia também. Mas esse aqui também foi um que mudou meu dia, porque é um sonho de infância que se realiza. Esse foi, cara. Rapazes, parabéns pela belíssima página de humor que vocês criaram. Tem tudo para dar certo. E obrigado por me colocarem lá com minhas palhaçadas. Abraços do Mário Monjardim. Putz grila, bicho, olha só. Caraca, bicho. Cara, olha de quem que a gente recebeu o e-mail. O Mário Monjardim, o programa conseguiu chegar aos ouvidos dele. E o que eu acho mais legal, cara, é que o bicho ficou feliz, né? E teve humildade de falar que a gente é bom, sabe? Quantas vezes o seu ídolo te falou que você é bom, cara? Cara, nunca. Nunca, bicho? Então, assim, é outro desses que, pô, deixou a gente inerte. Quero agradecer também a filha dele, a Leila Monjardim. Ela escutou o programa, não sei como chegou nela, e passou pro pai. Ela falou assim, ó, vou passar pra ele, ele é meio difícil de mexer no computador, sei que, mas ele vai escutar. E escutou e manda um e-mail pra gente. Olha aí, cara, que maneiro. Olá pessoal do Jurassic Cast, meu nome é Paulo Roberto, sou de Recife. Descobri vocês com a dica do podcasteiro e fui logo conferir. Foi uma grata surpresa encontrar um podcast tão jovem e tão talentoso. Entre parênteses, Ripley. Sacaram, né? Sacaram a... Talentoso Ripley, entendeu? Entendeu? Entendeu? O talentoso Ripley do filme e Ripley do Alien. Olha, esse cara é inteligente, hein? Sagaz, hein? Sagaz, uma palavra, ele fez cinco... cinco inferências aqui. Vai lá. Só com 5 programas, o que me livrou da tal maratona podcastal. Muito bom todos os programas. Escutando o episódio 2, falando de Alien, fiquei empolgado e baixei logo o filme pra rever. Ó, peraí. Só pra falar um negócio, ó. Porra, meu irmão, tem que comprar o filme, velho. Livraria Cultura aí, entra aí, compra o filme, entendeu? 10 conto tá um DVD, bicho? 10 conto, rapaz. 10 conto no DVD. Peraí, não é o Silvio Navas que faz a voz do Bilbo? É não? Ele mesmo. É ele, porra, ele olha faz aí, a voz velho. Do. É ele mesmo. Olha aí, cara, tá vendo? Tá vendo? Tá olha, vendo? Tudo tem um motivo no universo, olha aí. Tá vendo? Continua aí, Miotti. Não deixei barato e fiz um vídeo montagem em Videomaker. Cara, isso foi Aliens. Excelente! Foi meu. Chamado Aliens, o oitavo passageiro com peitinho. Olha. E postei no meu canal no YouTube. Um grande abraço a todos e dê uma olhada no meu vídeo. Tá aí o link no post. Internet, clica aí que vocês vão ver. Muito bom, cara. Combinou muito. É uma coisa tão simples, mas combinou tanto. Ficou muito bom, cara. Ficou excelente. Eu só lembrei do programa, cara. Ai, ai. Alexandre Salles, 19 anos. Olha só. Este e-mail é o modelo que todos os próximos devem seguir. A pessoa vai dizer o nome, vai dizer a idade, vai dizer a profissão e vai dizer de onde ela é. Por que isso é importante pra gente? Pra gente ter uma ideia de onde é que tá chegando o programa, entendeu? Qual é o nosso público, entendeu? Até hoje, a Zona Fantasma, ninguém falou nada, né? Pois é. Mas falou, o Zod tá vindo aí já. É, o Zod tá aí. Alexandre Salles, 19 anos, piloto privado de avião, ó... Cara, isso é sacanagem, isso é mentira. Caralho, bicho, mas, olha imagina esse puto pilotando um avião e escutando o Jonas Cash, cara. Explode essa merda. Não, rapaz, ele é profissional, ele só escuta quando ele tá em terra. Tá bom. Cubatão, São Paulo. Senhores, meus parabéns pelo ótimo podcast que vocês vêm fazendo até então. Não creio que através deste e-mail possa dizer o quanto a qualidade do seu trabalho é ótima, pois vejo que isso já foi dito de todas as formas possíveis através do feedback que os senhores têm recebido até o momento. Vocês realmente merecem reconhecimento? Então, blá, blá, blá, blá. Sou um grande fã de cinema e desde que conheci o Jurassic Cast, tomou o lugar de... O melhor podcast de cinema! Com muita humildade. Enfim, atendendo às solicitações de vocês, fiz questão de divulgar seu podcast, fiz isso no meu blog, logo depois de ouvir todos os seus episódios publicados até então. Infelizmente, como meu blog é somente sobre aviação, divulguei apenas o primeiro episódio de vocês, o Aperto Cinto Piloto Sumiu, vendo que esse também é um clássico para todos os aviadores. Portanto, fica a dica para vocês gravarem episódios sobre Top Gun ou até mesmo Top Gang e Ases Muito Loucos. Se um dia publicarem esse, podem contar com a divulgação através deste fã que vos escreve. Abraço, Salles. O endereço do blog do Salles é www.canalpiloto.com. Entrem lá e vejam, ele escreve sobre aviação, enfim. O blog dele é voltado para a questão da profissão dele. Agora, atenção. Último e-mail, eu vou deixar para nosso querido Contínuo ler. Bota uma trilha, bota uma porra, Miote. Cria o clima, vai lá. Olá, Dino queridos. Estive ausente dos e-mails por conta dos estudos e trabalho, mas não deixei de ouvir os programas e assistir aos filmes. Agradeço a eleição a Jurassic Cat do mês. Fico muito honrada. Minha irmã declarou que vocês são doidos devido à decisão. É inveja. É na falta de coisa melhor. Que merda, puta. Brincadeira, querida, brincadeira. Brunão falou que se alguém de outro estado fosse ver vocês, ele daria um beijo na boca. Ainda bem que eu não fui. Gracinha. Mas vontade não faltou. Ah. De quê? Faltar de quê? Dar um beijo no Brunão? De ter ido assistir, é claro. Eu também não ia poder dar beijo ninguém, cara, porque minha esposa tava lá. Senão ia sobrar a teca, né, pra mim. Já teve teca, né? Porra, e como teve, né, velho? Por falar nisso, que saia justa, puta, hein, Brunão? Puta que pariu, nem me fala. É, quando for ao ar, vocês vão entender. Cara, eu fiquei com medo. Porra, sério, eu fiquei com tão com... Sabe... Porra, eu sou grande, vocês sabem que eu sou grande, todo mundo viu foto minha, eu sou gigante. Cara, eu fiquei do tamanho de um Smurf, velho, no palco. Cara, eu fiquei com medo porque uma pessoa, que eu não vou contar pra não estragar, olhou pra trás. Na hora que ela olhou pra trás, eu falei, vai voar uma bolsa nesta merda, desta cadeira. Cara, eu fiquei tão desconcertado. Pra quem não tá entendendo, eu só vou fazer uma observação. Eu fui assediado ao vivo, é isso. Olha só, cara. Olha, nossa, no limite da loucura. Isso. Olha a cara, olha a doida que assediou o Brunão. Vai tá lá, ou no podcast, ou nos vídeos, vai tá lá, o Miotti é filha da puta, ele não vai perdoar não, ele vai botar lá. Cavaleira, não consigo te chamar pelo nome certo, beijo gato. É pra mim? Foi pra você. Então vai lá, peraí, solta o Barry. Vem dar, vem. Filho da puta, cara. Tentarei estar mais presente na lista de e-mails. Abraço a todos e até uma palestra da cultura daqui de Fortaleza. Olha, filha, no dia que isso acontecer, eu vou cobrar, viu? Fala de quem é o e-mail, pelo amor de Deus. Da Malu Mila, a Jurassic Cat do mês. Jurassic Cat já passou o mês, né, cara? Porque ela foi Jurassic Cat no... Cara, Jurassic Cat tem 3 meses. Máfia Sonora é o ouvido do mês. Ela é a gata do mês. Vocês não mudam, não, né? Sem o calendário de vocês parou, né? Precisamos, sem querer desmerecer a nossa querida Jurassic Cat atual, precisamos de uma nova Jurassic Cat, né, cara? Então, mande sua foto, de preferência seminua, para jurassicast@gmail.com. Nós vamos botar no post. Juramos. Pra votação. Vamos botar duas estrelinhas nos mamilos, assim, sabe? Igual fita de VHS pornô antiga. Em 1978, meus queridos, é grande clássico com o nosso querido Christopher Reeve, o nosso saudoso Christopher Reeve. Cara, tá, deixou saudade, né? Fala a verdade. Cara, o Christopher Reeve, ele foi realmente o super-homem no final da vida dele. Depois que ele sofreu o acidente, caiu do cavalo, literalmente, né? Caiu do cavalo. não é figura de linguagem, né? Não é figura de linguagem. O cara caiu do cavalo mesmo, né? Coitado, né, cara? Quebrou a coluna e ficou tetraplégico. E mesmo assim, ele não parou de lutar contra a condição dele. O cara realmente lutou pela vida e deu um exemplo que só um super-homem poderia ter dado. É verdade. Fica aqui a nossa humilde homenagem a esse grande ator que foi o Christopher Reeve, né? E ele ainda fez um filme depois, que foi refilmar Janela Discreta. Você me salvou? E quem salva você? Pois é, diretor Richard Donner, acho que um dos preferidos do Miotti, né, Miotti? Por quê? Porra, tu sempre falou bem dele. Pô, e do Richard Donner, tu sempre falou empolgadão. Não, porque o Richard Donner é ótimo, né, Miotti? Por quê? Poxa, eu não, acho um bosta. O que tem que se falar de Richard Donner são duas palavras. Máquina mortífera. Também, né? Não, também não, cara. Ele fez ó, 16 Donner. Quadras, Linha do Tempo. Ele tem uns filmes legais, Teoria de Conspiração. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo, os grandes filmes dele são Superman e Máquina Mortífera 1, 2, 3 e 4. E os Goonies. Ah, tem os Goonies também. Não, peraí. Vocês estão esquecendo de um dos melhores filmes que já foi feito: Os Fantasmas Contra-Atacam. É dele? É dele. Eu não sabia. É dele. E acabei de ler aqui agora, Lady Hawk. Caraca, tá vendo? Porque eu adoro. Eu gosto do Richard Donner. Eu admito, eu gosto. Sabe qual é Lady Hawk, né? Cafonérrimo, mas eu gosto. Você me salvou? E quem salva você? Superman, ele pode ser resumido com uma palavra que é, inclusive, a palavra que nós já tínhamos dito no próprio filme do Alien, que é... Punheta. Filha da puta, falou de novo. Porra. Artesanal, né, cara? Ah, desculpa. Ele é um filme que teve um orçamento muito curto na época que foi feito. O estúdio não acreditava muito nele, mas aí teve o Richard Donner, foi lá, insistiu, viu que o negócio dava lucro. Porra, foi um dos cachês mais caros pagos na história do cinema até hoje. Sabe de quem foi do cachê, né? Do nosso querido Valmor Chagas, que tava lá no Super-Homem, no filme do Super-Homem. Pra quem... Não, Valmor Chagas, sim, Valmor Chagas, ele era o Jor-El. Se eu não me engano, foi pago $1 milhão na época pro Marlon Brando. Pra aparecer 10 minutos. Isso é muito foda, né? O cara pra ganhar não sei quantos milhões de dólares pra aparecer 10 minutos num filme, falar 15 frases. E o pior não é isso, cara. O pior é que o filme é marcado também pela presença dele, cara. Não é uma ponta que você começa o filme e esqueceu. Não, cara. O filme é marcado pela presença dele, porque o cara era muito foda, velho. Ele não se preparava pros papéis, ele era extremamente arrogante, chato pra cacilda. É. O puto não decorava uma linha de diálogo. Ah, ele inventava tudo. O último Tang em Paris, ele não precisou fazer nada. Ele manteigou a Maria Schneider, bicho, o cara é falado até hoje por esse filme. Ele gratinou a Maria Schneider. Cara, você sabe, essa é uma curiosidade. Vocês sabem que a Maria Schneider, ela não sabia que ele ia fazer aquilo? Ah, é? Sério? Ele manteigou ela no improviso. Cara, uma salva de palmas do Marlon Brando, velho. Eu tenho que parar, porque manteigar uma mulher na frente de uma equipe inteira, sem a mulher saber. Tipo, na hora que ela tá lá chorando, ela tá chorando de verdade. Aquilo ali não é atuação, velho. Ele comeu ela mesmo? Ele manteigou ela de verdade, cara. Ah, não, mas ele não empurrou o Marlonzinho, não, né? Não, o Marlonzinho não, mas porra, já basta, né, cara? Qualquer um de nós três aqui for levar uma dedada cheia de manteiga, acho que ia ficar meio chateado, né? Tu vai ficar chateado, Miotti? Olha lá, tá alegre! Ele ia gostar, cara, olha lá! Ele ficou, foi alegre. Tá, ele ficou alegrão, ele ficou alegrão. Você me salvou? Quem salva você? Só mais uma coisa sobre o Marlon Brando. O nome dele aparece primeiro que todo mundo. Foram acordos que eles fizeram. Porque ele não queria fazer o filme. De jeito nenhum ele falou Super-Homem. Aí, nego, não, $1 milhão. Foi o maior cachê da história do cinema até então. Pra quem vai assistir ou vai reassistir o Super-Homem, reparem quando o Valmor tá olhando pro neném. Ele para e olha pra baixo e fica parado, como se ele estivesse refletindo. Sabe o que é aquilo ali? É o filho da puta do Marlon Brando lendo as falas na fralda do neném, cara. O Richard Donner, ele teve que grudar o script na fralda do neném pra ele poder ler. Então tem uma parte que ele olha pra baixo assim e fala, meu filho. Aí olha pra cima. Aí olha pra baixo de novo, vou te mandar pra terra. Aí olha pra cima. Aí olha pra baixo de novo. Pois é. Aí vira... Você me salvou? Quem salva você? Agora, o que eu acho legal é... Não sei se vocês já devem ter assistido o making of desse filme. Uma coisa que o Richard Donner coloca no documentário é que quando ele recebeu a proposta pra fazer o filme, ele ficou meio temeroso. E eu vou te dizer por quê. Quando você recebe um script... Hoje mais não, mas em 1978, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estavam passando ainda por um princípio ali de fim de guerra do Vietnã, o negócio ainda não é uma crise política interna, tinha 2 anos que o Nixon tinha sido deposto, o país ainda estava meio que se recuperando desse negócio. Então, quando ele recebeu o script do Super-Homem, ele pensou assim, cara, como é que eu posso tornar o Super-Homem crível para a cultura dos anos 70 virando 80 já. A última imagem que se tinha do Super-Homem era, sei lá, desenho animado. Talvez antes disso, o George Reeves como Super-Homem no seriado. O cara corria, pulava pela janela e aí aparecia ele voando. Era o Super-Homem gordo, né, cara? Isso, era o Super-Homem gordo. Você me salvou? Quem salva você? O Richard Donner, ele mandou fazer uma placa com o desenho do Super-Homem e escrito... Verossimilhança, que era o lema do filme. Ou seja, ele tem que acreditar que o Super-Homem pode existir. E pra ele acreditar que o Super-Homem pode existir, tentou trazer tudo pro lado mais real da coisa. Quando o Super-Homem sai lá do planeta dele, leva um tempo dentro da nave, ele cresce. Ele era um neném, quando ele chega aqui ele já tem, sei lá, 3, 4 anos. As cenas de voo tinham que ser muito reais. Tinha que tudo estar muito real, porque senão ele tinha essa impressão de que o filme não ia funcionar. E eu acho que por causa disso é que o filme funciona tão bem até hoje. Eu fico impressionado com as cenas de voo, cara. As tomadas da cena de voo são impressionantes. É um filme que não, que os efeitos, cara, não tão datados. E muito do que o próprio Richard Donner falou, eles não tinham ideia de como é que iam fazer as cenas de voo. Começaram, tentaram de tudo que é jeito, de tudo que é maneira. Jogavam um boneco, o neguinho tentou fazer maquete. Ele falou que até as cenas de voo, com os dublês, não estavam ficando muito boas nos testes. Só que quando o Christopher Reeve foi assumir o manto do Super-Homem, se pendurou no cabo e voou, aí ele viu o que que era o Christopher Reeve e o Super-Homem. Porque ele dizia que a pose que o Christopher Reeve fazia, ele arqueava as costas, o cara assumiu o papel de uma maneira que até o efeito especial do voo ficava mais bem feito com ele fazendo, cara. Se existe uma coisa que aconteceu pra esse filme dar certo, foi o Christopher Reeve ter nascido. Ele nasceu pra interpretar esse papel. E outra, eu acho que ele não é só fantástico como Super-Homem, mas ele é fantástico como Clark Kent. Tem uma cena, na hora que ele vai se revelar pra Lois Lane, você vê a mudança física dele, velho. É impressionante. Ele dá uma arqueada no peito, aí ele muda a voz, senhorita Lane, aí ela olha pra trás, quê? aí eu não sei o que que cargas d'água acontece lá, que eu acho que ele mudou de ideia. Na hora que ele bota o óculos, que ele vira Clark Kent, parece uma outra pessoa, parece uma outra personalidade, não uma outra pessoa, né? Exato. Pra mim, até hoje, é o único que conseguiu fazer isso, de todas as pessoas que já interpretaram o Super-Homem e o Clark Kent, de uma forma, assim, excepcional, perfeita. Que, cara, quando ele é o Super-Homem, ele é imponente, sem ser pedante, o bicho cresce no papel. E ele é o Super-Homem mais simpático de todos, cara. Ele é um Super-Homem que sorri, velho. E isso, pra mim, é fundamental pra funcionar o Super-Homem, cara. Porque o Super-Homem é isso. Diferente do Batman, o Super-Homem, ele é um símbolo de esperança, de salvação. Então ele tem que ser um cara pra cima, entendeu? E quando ele faz o Clark Kent, cara, ele colocou na cabeça o seguinte: bom, Super-Homem e o Clark Kent, qual é a diferença? A grande diferença: um usa a cueca por cima da calça, o outro usa terno. Um usa óculos e o outro não. Um tem o cabelo repartido pro lado e o outro tem pro outro. Isso. Então, assim, se você olhar, você fala: ah, é o mesmo cara, porra. Mas então ele tentou levar isso ao máximo. Bom, como é que eu posso fazer para que o disfarce não seja só botar o óculos e tirar o óculos? Porque para muita gente é só tirar o óculos e botar o óculos. E aí, para tornar isso crível, de que simplesmente um simples óculos faz a diferença, o Clark Kent dele, cara, ele é arqueado, ele é meio corcunda. A voz dele, ele disfarça ela. Ele dá uma esganiçada na voz. Ele fica completamente tímido. Ele passa despercebido, cara, por qualquer lugar. Ninguém presta atenção nele. Ele vira um nerd, né? Ele vira um ninja, cara. O bicho só trabalha nas sombras, cara. É impressionante. Porque ninguém presta atenção nele e ignoram ele, cara. Tem uma hora que ele acabou de tomar um toco da Lois e aí ele vai pegar o elevador. O bicho fala assim: segura! Neguinho, deixa o elevador fechar, cara. Cara, tem. Isso aí que você tá falando, tem uma tomada que é excelente. Na hora que ele tá descendo, ó, o cara tá subindo! Cara, mas o cara bota o braço pra fora no elevador e aponta pra cima! Isso. O cara fala assim: tá subindo, porra, não tá vendo, caralho! Só cara, que ódio, velho! É. Eu nunca vi uma pessoa dividir um elevador com tanto ódio na minha vida. Tá descendo, tá subindo! O bicho bota o braço pra fora e bota o dedo pra cima, assim. E o pior é que logo depois que o cara fala tá subindo, passam dois conhecidos dele, sei lá, da redação, ele fala: oi, tudo bom? E os caras ignoram ele completamente, cara. Então isso é ser o Clark Kent. E só o Christopher Reeve, com o talento que Jor-El deu pra ele, só ele conseguiu interpretar o Super-Homem dessa maneira. Ficou marcado pelo papel, mas ele ficou marcado pelo papel porque era o papel que ele tinha sido destinado a viver. E nunca haverá outro Super-Homem como Christopher Reeve. Você me salvou? E quem salva você? Pra achar o papel do Super-Homem foi uma pendenga desgraçada também, né? Foi verdade. Porque eles não tinham, eles não conseguiam achar uma pessoa que se encaixasse naquilo ali. Eu lembro o Donner falando, assim, de maneira bem curiosa, que eles testaram todo mundo. Até o dentista da mulher do Donner. Puta que me pariu. Os caras mostraram o teste de câmera do dentista. Olha, pra quem não viu... Gente, é uma coisa patética. Ele tinha cara de ator pornô dos anos 70, cara. Gente, é uma coisa impressionante. O cara com... Ele dá uma encolhida nos ombros, assim. Ele joga a cabeça pra frente. E ele fala assim: você! Ele dá tipo um... Você! O cara é uma coisa patética. E os caras testaram até com ele. Porque a mulher... Eu acho que a mulher do Donner queria ganhar a consulta de graça. E falou assim: olha, você parece um Super-Homem. Por que você não vai lá? Meu marido tá fazendo um filme. Aí o cara se empolgou. Cara, mas é patético. É patético. E aí eles testaram com todo mundo. Não, o neguinho chegou a considerar Robert Redford, Nick Nolte, cara. Não, imagina o Nick Nolte. Puta que pariu, velho. Nick Nolte, não. Se tem um ator que eu odeio, é o Nick Nolte, velho. Que isso, cara? Cara, eu odeio o Nick Nolte como eu odeio o diabo, velho. Cara, o Nick Nolte, velho, ele é muito ruim, velho, e ele é muito chato, puta que pariu, cara. O Nick, cara, olha só, vou contar uma experiência de cinema pra vocês. Eu fui assistir um filme, o pior filme que eu já vi na minha vida. Qual? Se chama... O Despertar do Desejo. É uma porra dessa. Eu não me lembro, eu meio que tento apagar esse filme e ele volta à minha cabeça, volta e meia. A história do filme é uma bagunça só. Eu sei que tem um cara, que ele é o principal, que tudo começa a dar errado na vida do cara. O Nick Note come a mulher dele, o cara perde o emprego, tenta arrumar uma amante, a amante dá no pé na bunda dele. Cara, começa a dar tudo errado na vida do cara. E aí no final, assim, quando você já tá, porra, querendo se matar, o cara resolve também se matar. Presta atenção. Aí o cara me sobe numa ponte. E a gente tá vendo, assim, o cara só subir na ponte. Aí o bicho pula. E você fala, ah, finalmente, se matou. Cara, esse inútil, este filho de uma égua, lazarento, desgraçado, maldito... Corno manso, filho de uma puta, maldito, sem vergonha, fedorento, ladrão, safado, bandido, sem vergonha. Este merda me pula de uma ponte que tinha 3 metros de altura e que só me quebra a perna, cara. Nem pra se matar esse infeliz consegue, cara. Até pra se matar a coisa dá errado na vida dele. É o fracasso total, né? Aí ele cai, quebra a perna, aí, ah não, agora tô bem. E aí o filme acaba. Que filme horroroso, velho. Então, ó, Nick Note, vá tomar no olho do seu cu. Por que no cinema não conseguiram botar uma Lois Lane gostosa até hoje, cara? Cara, porque a Lois Lane na revista quadrinhos, ela não era gostosa. Ela era bonita. Eu acho que o Donner quis trazer mais a personalidade da Lois Lane. Ele quis humanizar ela, né? É, mas alguma coisa nesse sentido. Porque assim, se ele botasse uma mega gostosa, o papel ia ficar marcado pela gostosura. E no caso da Margot Kidder, que parece uma louca no papel da Lois Lane, horrorosa, cara, nego fez o impossível, que foi transformar ela numa pessoa que você olha e fala assim, pô, dá pra comer, entendeu? Nego conseguiu fazer o impossível. Velho. O impossível, porque a bicha é feia, mas cara, a bicha é agressiva. E aí, o Richard Donner, eu acho que ele quis humanizar o personagem, porque mérito seja dado, a Margot Kidder, ela fez uma boa Lois Lane. Porque a Lois Lane, dos quadrinhos, eu lia Super-Homem, eu colecionava as revistas da DC da época. E assim, a Lois Lane, ela é muito dinâmica, tá? Ela peita, ela chega e fala assim, tô podendo. Ah, quem é? Sou Lois Lane do Planeta Diário. E bluf, entendeu? E entra onde for, e faz entrevista com o presidente, o furo é sempre dela. E a Margot Kidder, ela trouxe um pouco dessa natureza da Lois Lane. Ela não ficou no peito bunda, cara peito e bunda, entendeu? Ela foi na personalidade. Tanto que o filme já começa com ela botando pra quebrar. Mas eu já aviso de antemão. Até o final desse podcast, eu vou provar que a Lois Lane, do filme do Richard Donner, é uma michê. Eu vou provar que essa mulher, ela trabalha de repórter durante o dia, e à noite ela trabalha de rapariga. Eu tenho certeza absoluta, cara. Você me salvou? E quem salva você? O Gene Hackman, ele faz um Lex Luthor mega galhofa, né? Mas ele faz até bem, assim, é uma galhofa que funciona, né? É, ele quis fazer um cara megalomaníaco, né, aquela coisa... Isso, pois é, super vilão, né, de contato, é, do clã... É, super vilão que se esconde no esgoto, olha que loucura. Isso, pois é. Agora, o que é aquela casa do Lex Luthor, velho? Cara, eu não sei, velho, eu acho que aquilo é uma estação de metrô abandonada, né? É pois tipo Tartaruga Ninja aquilo ali. É, pois é, só falta sair os Tartaruga Ninja dali. Não, e é legal que, assim, é um lugar abandonado, né, mas tipo assim... Todo reformado, entendeu? Isso, todo trabalhado na textura, isso. Cheio de móvel. Como é que aquele puto levou aquela merda pra lá? Pois é, como é que ele colocou essas coisas lá? Aqueles livros todos? Pois é, cara. Não, e a Tachimaker, velho? O que aquela cavala tá fazendo com aquele cara do lado? Ué, dinheiro, velho. Dinheiro, velho. Dinheiro. Será? Dinheiro, mas é. Claro. Se dinheiro, tivesse dinheiro... Velho. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem dinheiro? Não. É por isso que você é casado. Entendeu? Você me salvou? Quem salva você? Aquela tríade ali, né, bicho, é muito safada. Você não tem como levar a sério os vilões do filme do Super-Homem, cara. Cara, o Otis, eu acho ele muito engraçado, velho. O Ned Beach, né, ele... Cara, ele é muito engraçado, porque ele é todo atrapalhado. E ele tá sempre querendo agradar o... Seu Luthor, seu Luthor! Sabe, e o bicho é gordinho, pequenininho. Cara, ele é o Sancho Pança do inferno, né, cara? Ele é muito legal, cara. Acho muito legal o trabalho dele. Você me salvou? E quem salva você? Agora, esse filme eu acho impressionante que ele tem muito artista grande fazendo papel pequenininho, cara. Glenn Ford. O Glenn Ford, exatamente, que faz o Jonathan Kent, né? O papai Kent. não podemos deixar de falar do nosso querido e glorioso Terrence Stamp, que faz o General Zod nos 3 primeiros minutos de filme, e você já sente que o cara é foda, né? Cara, ele é louquérrimo, ele tá louquérrimo, né? Ele tá loucaço, cara. De brilho, ele tá usa brilho, não sei se vocês perceberam, a boquinha dele é rosa, é meio vermelhinha, cara. E porra, semi-careca e de barba. Semi-careca de barba e com gloss. Olha aqui, puta, ele é muito... Não, mas eu sempre gostei do General Zod, brincadeira, piadas eu à também, parte, eu acho que o General foda. Zod é um personagem legal. Acho ele foda. Você me salvou? E quem salva você? Cara, a dublagem, né, velho? A dublagem desse filme é outra coisa marcante. Uma coisa que devemos deixar claro aqui é a dublagem clássica, feita na época, nos anos 80, né, quando o filme foi passar na Globo pela primeira vez. Nos estúdios do Richard Clayderman, como é que é o nome lá? Herbert Richard, rapaz. Esqueci o nome. Eu acho maneiro de tentar reconhecer as vozes que hoje a gente já sabe quem são. O Niso Neto, ele faz 2 personagens nesse filme. Ao mesmo tempo, olha que beleza. Não, não é ao mesmo tempo não, porra. Não, é porque os 2 personagens estão na cena. Só que um ele faz, é Clark, agora você precisa arrumar isso aqui. Aí sai o personagem, só que o outro... Não, velho, você tá maluco. É, tá maluco. Aí depois o outro personagem fala, é não, ele com a voz mais grossa. Não, você tá louco, você tá fumou, você tá... Você bebeu. É, gente, ó, Calaveira é foda. O bicho bebe, vem gravar podcast, não presta. O Niso Neto, ele faz um cara que, quando o Clark Kent é novinho, dando em cima da Lana. Que é horrorosa também, né? É, um mocoronga nojenta. Dentão é, cariado, horrível, né, velho? Horrível, né? A mulher é horrível. E aí o Niso Neto faz o boyzinho ali da galera, né? Ah, Clark, não sei o que, eu falei que você era muito estranho, tá, não sei o que. Né, ganhou pra fazer isso. E aí depois, cara, ele faz o afro-americano que aparece na hora que o super-homem veste a roupa pela primeira vez. E ele faz assim... Vai nessa, meu irmão! Mas é claro. Que fantasia maneira! Uau! Uau! No original não tinha nada a ver, né? No original o cara fala assim, belas botas! É, sei lá, fala. Aí o super-homem, só um pouquinho. Aí o super-homem vai e voa. Mas ficou muito melhor no dublado. Ficou, ah, ficou mais dinâmico, certeza. Porque o cara que fazia... Que era o nome do... Qual é o nome do ator mesmo que fazia a voz do super-homem? André Filho. André Filho faleceu, né? Saudoso também. Faleceu. Muito bom também. Cara, é um bruta dublador também, né, bicho? É o mesmo dublador do Sylvester Stallone. Ele é a voz também do Lando Calrissian. Ele é o Lando Calrissian, é verdade. O único negro da galáxia. Olha que legal. Isso. Agora o... Ele é o Christopher Plummer também no Novice Rebelde. Ele fez muita coisa. Fez, ele não, é ele, e ele no Super-Homem, ele é fantástico, cara. Ele faz o Clark Kent quando é adolescente e é uma voz. Aí ele faz ele como Clark Kent e é outra voz quando ele faz o Super-Homem. Isso é um trabalho de ator muito sinistro, cara. Fica aí a saudade do nosso querido dublador que tanto fez a alegria desses idiotas. Isso. Essa, né? É uma pena. Mas, muito obrigado, mais uma cara. Vítima que a AIDS... Levou pro céu. Todo o elenco de dubladores foi muito bom também, né, cara? Não, muito a da bom, Lois Lane cara. Também era... Pô, cara, eu acho tão legal a voz da Lois Lane, como encaixa na atriz, né? Como encaixa na... Isso é um trabalho de direção foda, né, cara? Cara, é daquela época que, porra, a dublagem hoje ainda é muito boa, ainda é marcante. Nós aqui adoramos filmes dublados quando bem dublados, não é verdade? Isso, claro. Como tudo, né? Adoramos filmes bons também quando são os filmes bons. Adoramos mulheres gostosas quando são gostosas. Exato. Obviedade, obviedade. É, mas, claro, agora, o que eu acho fantástico, o cara que faz o Gene Hackman, ele é muito bom. Ele consegue ser melhor do que o Gene Hackman, cara. Cara, ele deu um cinismo pra voz do Gene isso, Hackman, que é uma coisa isso. Impressionante. Bota uns trechinhos aí, Miotti, por favor. É interessante como o cérebro pode gerar energia suficiente para manter aquelas pernas se movendo. Nex! Sim? E essa história sobre o tal voador? Você acha que ele existe mesmo? Se ele existe, não é deste mundo. Por quê? Porque se há um ser humano capaz de desempenhar um papel tão fantástico, este ser humano sou eu. Isso não lhes dá um certo tipo de emoção por estarem presentes na mesma sala onde estou? Já que abriu, pode entrar. Meu procurador falará com você sobre os estragos que fez na porta. Pode, espere o cartão do cavaleiro. Ah. Senhorita Tashfaker, quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai me disse... Deu fora. Antes disso, ele disse: filho, ações são um bom negócio. Mesmo assim, ele se deu mal durante a Grande Depressão. As pessoas não regulam bem da cabeça. Mas elas sempre compram terras, mesmo se sacrificando para pagá-las. Eu me lembro do que o meu pai me disse. É uma pena que ele não tenha visto que de um começo modesto eu consegui este império. Um império? Isto? Senhorita Cashmaker, quantas garotas você conhece que têm uma residência como essa na Park Avenue? Uma residência na Park Avenue? A 20 metros de profundidade. Tem consciência de como as pessoas se espremem lá em cima, dentro de espaços miseráveis nos chamados apartamentos? Você tem mais do que uma mulher pode que... É muito bom, cara. É muito legal, velho. É muito bom. Não, e o que eu acho engraçado é que ela não respeita ele de jeito nenhum, né, cara? Não, cara, a senhorita Tachimaki, ela é a gostosa do filme. É, e ela a gostosa do filme é geralmente gostosa. É a mocinha. Só que o cara que achar a Margot Kidder bonita ou gostosa já se interna. Isso. Aí botou a Tachimaki, que é, cara, ela tá. Tem uma cena que ela tá com um vestido preto. Nossa senhora. É a cena que ela aparece, cara. É a cena que ela aparece. É, velho! Pelo amor de Deus. E o cara gritando senhorita Tex-Marker. É muito foda, cara. Não é à toa que eu escolhi. É o dublador, minha, né? É muito legal. É muito mesmo. Bom. Senhorita Tex-Marker! Senhorita Tex-Marker! Caraca, é muito bom. Bota aí, Miote. Bota aí. Senhorita Tex-Marker! Senhorita Tex-Marker! É muito maneiro, cara. É muito legal mesmo. O cara que dubla o Gene Hackman nesse filme, Darcy Pedrosa, infelizmente já partiu e foi dessa pra melhor. Mas se eu tiver alguém aqui que escutar o podcast, que conheceu ele, ou que conhece a família dele, quiser transmitir essa mensagem, Darcy Pedrosa, muito obrigado pelo senhorita Tex Machina. Você pode ler meus pensamentos? Ô, diabo, e eu tenho esse poder? Se soubesse, já teria comido várias. Então me explique o que é isso que você me faz sentir. O nome disso é tesão, mulher. Eu não sei quem é você. Eu sou aquele que vai te fazer gemer sem sentir dor. Mas parece ser um amigo das estrelas. Tá me chamando de ET, criatura? E por que você me trata com tanto carinho? Porque eu quero sexo bem safadém. E me protege com tanto cuidado. É que eu preciso de você inteira. Eu não entendo. É porque tu é burra. Quando você me olha com ternura, eu me sinto como uma menina. Sempre fantasiei com colegiais. Você pode ver bem dentro de mim. Belo clítoris, ou seria clitóris? Você pode ler meus pensamentos? Sim, e você pensa com erros de ortografia. Você sabe, então, o que eu estou pensando? Que horror, sua depravada! Eu quero saber quem é você. E todas essas coisas maravilhosas que você é. 27 centímetros da base. Você pode voar. Mas você não. Você pertence ao céu. Tá me chamando de Zeppelin? E esta noite poderia pertencer a nós dois. Opa, tá melhorando. Se você precisar de uma amiga, você encontrará em mim. Amiga? Amiga? Estudo para ser amiga? Mas se precisar de um amor como eu preciso, leia meus pensamentos. Ah, Luiz, amor de cu é rola. Vou dizer em primeira mão aqui pra vocês dois que a minha noiva, ela falou, no dia que a gente casar, ela vai entrar com o tema de amor do super-homem. Nossa. Esse que tá tocando agora aí. Sério? Ela vai fazer isso? Vai fazer. Né? Música é linda, cara. O tema de amor, nossa, o tema é de perfeito. Amor do super-homem com a Lois Lane é de chorar, cara. A trilha sonora do Super-Homem, ela é muito marcante. Mas é uma trilha sonora que diz o nome do filme. É verdade. Cara, na hora que... Cara, na hora do tantarã é Superman. É. A trilha sonora, ela anuncia, ela não anuncia, ela fala. Ela, é, a abertura faz isso. Ela orquestra o nome, velho. Não, nem a trilha do Indiana Jones fez isso. A gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar que o filme é de 78. E ele fez essa trilha sonora antes de fazer... A do Indiana Jones. Então, quando chegou pra fazer o Indiana Jones, ele já tinha passado pela trilha sonora de um herói. Que, se não me engano, né? É claro, ele já tinha feito Star Wars, que tem um monte de heróis e tal. Mas não é um filme de um herói só, né? Tem vários heróis. O Super-Homem, acho que foi uma preparação pra ele fazer. Uma preparação assim. Ele fez a pós-graduação na trilha do Super-Homem e o mestrado na trilha do Indiana Jones, né, cara? Porque é absurdo como são duas trilhas, assim, de filme de herói, de ter aquele mesmo esquema que a gente já conversou, do tema do herói, do tema do amor, né? Do tema do perigo, do tema do vilão, não sei o quê. São duas coisas completamente diferentes, mas extremamente marcantes, né, cara? Nossa, extremamente, cara, porque o tema do Super-Homem é o Super-Homem narrado. Isso. É a palavra Super-Homem orquestrado. Não, e é impressionante que o Super-Homem, assim como o Indiana Jones, quando você escuta a música do Super-Homem, você sabe que é Super-Homem, cara. Verdade. Por isso que eu falei no começo que o próximo filme tem que ter a música. Não é implicância minha, nada não, mas Super-Homem é aquela música. É verdade. Não, é verdade, a gente tava zoando, é. Cara. Isso é óbvio. Eu sei, tô zoando, é claro. Claro que vou assistir o filme. Claro. Mas é uma coisa que ficou. Tem que ser aquela música. Não, cara, se a série usou essa música. Pois é, tem. Nossa, tem uma parte do Smallville que eu odeio Smallville, tá? Não gosta, problema é de vocês. Se vocês gostam de Smallville, eu odeio Smallville. Não gosto, não assista aquela merda. Nunca gostei. O Miote é que é a putinha do Smallville, mas vai, continua. É, também não, nunca gostei, nunca consegui engolir. Mas enfim, teve uma cena, que eu lembro disso até hoje, uma cena, um dos capítulos, que eu não sei qual é, que ele acha, se eu não me engano, ele acha a espaçonave. E a espaçonave dele tava enterrada. Na hora que ele tá descendo, cara, toca aquela sinfonia. Eu quase comecei a assistir Smallville. É foda. Tão é emocionado foda. Que eu fiquei, cara. Porque eu, quando eu olhei assim, eu botei a mão na cara. Eu lembro que eu tava na sala com meu pai que adorava Smallville. Eu botei a mão na minha cara e falei, puta merda! Os caras mandaram muito bem. Putz, vou ver, mas não aguentei porque é muito ruim, cara. Não, as cenas que aparece o Christopher Reeve, ele toca o tema da Fortaleza da Solidão. Olha só, a importância da trilha sonora de um filme. Segundo podcast que nós estamos falando sobre esse assunto. Porque nós gostamos de trilha sonora, o Miotti, ele é viciado em trilha sonora. O Miotti conhece... Miotti e Brunão, eu queria inclusive dar os parabéns a vocês dois, viu? Parabéns mesmo. Mandaram bem pra Cacilda no Indiana Jones. Pegando coisas assim que... Pessoa que conhece mesmo. Uma das coisas que marcou, que traz assim, deixa emocionante o Super-Homem, o filme até hoje... Agora que eu reparei no título, né? Super-Homem, o filme. Porque se tá passando no cinema e se a pessoa não põe Super-Homem, o filme, o cara ia achar o que era Super-Homem, a novela, né? O desenho animado. Então tem que ser que o Rock, um lutador. Isso, exato. É, mas na dublagem clássica, ele fala Super-Homem 1. É, porque provavelmente ele já tava passando no cinema 2, né? É. Você me salvou? E quem salva você? E o Richard Donner fala Ele dá uma entrevista, eu vi uma entrevista dele uma vez, falando da importância dessa trilha sonora. É uma trilha sonora que ficou tão marcante que as pessoas não achavam ruim de assistir toda a entrada dos créditos. Porque o que que acontece? Chega lá, vem primeiro aquela garotinha folheando as revistas da Marvel Comics, DC Comics, sei lá, né? Amazing. Dá o fader, aparece o nome, tantaran, né? Super-Homem, e começa a me meter a porcaria da ficha técnica todinha. Só que ninguém acha ruim. E até hoje, eu assisti o filme ontem, até hoje eu acho muito legal aquela abertura. É uma sinfonia tão bacana que você esquece que você tá lendo. Você começa a viajar. Eu, pelo menos, me senti assim. Sabe, como se a gente estivesse viajando pela tela? Que fica toda aquela sinfonia. Vai pra... Caraca, muito legal. O que eu acho mais foda desse começo do filme, Os Caras Gerenciais, é a preparação pro que vai vir. O começo do tema do início do filme do Super-Homem é assim. E aí ela vai engrenando. E ela vai engrenando, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e você vai, caraca, não sei o que, aqui, tá. Caraca. Caraca, velho, é muito sinistro, velho. Só um gênio pode fazer uma coisa assim, cara. Tema do Superman, o tema do amor, e a da fortaleza, não tem diálogo também, que nem falei no Jean Jones. As três funcionam só com a música. Tá contando pra gente a história. Aquela da Fortaleza da Solidão, quando ele tá criando a fortaleza, que ele joga o cristal, só toca a música também. Não é falado nada. É verdade. John Williams, você já percebeu? Eu vou falar em inglês agora pra se um dia ele ouvir, né? Mr. John Williams, sir, if you're listening to this, we are your bitches forever. And you can always fuck in our asses. Always, you can only ask, okay? You can call us, say, Mr. Brunão, I need an ass. I'll go there, okay? Cara, Miotti ia dar com gosto, não ia, Miotti? Olha lá, tá rindo. Quando ri, ele tá alegre. Quando ele ri, ele tá. É, quando ele ri, ele tá com gosto. Ele tá concordando, ele tá balançando a cabeça, tô vendo aqui, ele tá. Todo excitado já. Agora me explica uma coisa. Nós três aqui, a gente acha a trilha sonora, o tema da Lois Lane maravilhoso, não acho? É unânime. Com certeza. Certo? Então pra que me botaram a porra da Lois Lane fazendo aquele discurso cafona? Eu vou te dizer pra quê. Pra gente poder fazer esse programa, cara. Cara, só pra isso, né, velho? Porque, bicho, é cafona demais. Primeiro que aquele voo que ele dá com ela é muito engraçado, cara. Parece aquele casal de namoradinho dentro da piscina. Amor, vou te segurar. Vai lá, vai nadando. Aí ele vai pra um lado, vai pro outro. Cara, é muito ridículo. Não, sabe uma parte que eu acho ridícula? É uma hora que eles estão voando, acho que ela já caiu, já tá voltando já. E ela faz uma cara de frio. E aí eles conversam só pelo olhar, sabe? E ele faz assim. Ele faz uma cara assim de preocupado, sabe? Faz, você tá com frio? Sabe? Ela, tô com frio. Aí ele, vem aqui que eu te esquento. Não, e assim, não existe som a 40 pés de altura, né? Porque eles não podem conversar, eles não podem ter diálogo, né? Isso. Eu acho que é porque o colete do fio devia estar apertando, aí devia ficar um diálogo mais ou menos assim. Tá com frio! Aí ela, eu tô! Tá com coisa de força? Não, e é engraçado que ele pega o braço, ele vira pra ela e faz assim com o braço, tipo assim, estica o braço, né, pra se sentir que tá voando. Isso. Cara, ele pega o braço e faz assim, Ele pega o braço e joga pro lado, né? Muito louco, cara. É muito louco aquele filme.

Eu já vi. Rosa diz que não existe. Quando existe, a mulher é louca. Não, é louca. Pagou aqui, né? Olha, é Rosa. Você acha que ele falou o quê? Quando ele falou Rosa. Não foi a cor da calcinha. Não foi a cor da calcinha. Cara, na hora de levantar voo, ele bota ela na frente dele. Ele dá uma arqueada com o quadril pra trás. Cara, ele dá uma encoxada nela. Não, ela sentou no p*** dele ali pra poder voar. Foi, com certeza. E foi sem avisar. Quem ensinou pra ele foi quem? Marlon Brando. Virou e falou assim: meu filho, vem cá. Eu vou te ensinar uma coisa pra você ficar famoso. Aquela cena do voo. Sem avisar, entendeu? Ele deu uma arqueada, bicho. Na hora que ele foi levantar voo, ele... A mulher, cara, ela dá um grito. Ela... começa a voar. Caralho, eu fico imaginando eles voando, aí ela na frente dele, aí ele agarrado nela, aí de repente ele vai e solta as mãos e ela fica agarrada nele, do mesmo jeito, entendeu? De um cachorro voando. Ele é uma luz, quer ver um truque legal? Ela qual? Ele sem as mãos. Aí ela fica guardadinha. Ai, muito divertido esse Jurassic Cast. Adorei, adorei. Fico feliz que tenha gostado, meu general. Mas eu prefiro Mona Lisa de pijama. Que Mona Lisa de pijama, o quê? Sim, tem mais a ver com meu lado feminino. Eu mulher. Cala a boca, Grado Palos. O que foi que ele disse? Ele disse que prefere zumbi toque. Mas também, ele é um zumbi, parece um idiota, não fala nada. É, com essa cara dele. Ai, que delícia, adorei o Jurassic Cast. Vou ouvir o próximo. General? Sim? Não tem próximo. Mas, como assim não tem o próximo? Esses idiotas que fazem esse ritual só se reúnem de 15 a 15 dias, pelo que eu percebi, 15 a 15 dias terrestres, o que dá em torno de 14 anos pelo dia de Krypton. Não pode ser, se eu não tenho nem Jurassic Cast mais pra ouvir, o que, que eu vou fazer agora aqui na Zona Fantasma? Bom, General, isso aqui é um espelho, não é? Sim, é um espelho. É, o senhor já viu um filme chamado Espelho de Carne? Cala a boca, Grota Paulo! O Grota Paulo está falando aqui que ele já fez. Mas já fez o quê? É porque é o seguinte, no filme, dois caras que dizem que são muito mágicos jogam truco apostando o botão. Botão? Sim. Eu não tô entendendo muito essa não, hein? Conhecido também como olho de Tandera. Agora não posso, para! Não, agora não posso, agora não! Agora não, agora não posso, ele ainda não apostou! Joel! Eu te mato, Joel! Moleque dos infernos. A única roupa colorida em Krypton era de Super-Homem. Era todas dele, as roupas, né? Eram brancas. Era o enxoval, erraram no enxoval do moleque. Erraram no enxoval dele. Porra, enxoval. Azul, eu pedi laminado. Você imagina a birra de um cara que tem os poderes do Super-Homem, velho. É tipo levantar o celeiro na cabeça, né? Tipo, jogar o trator em cima da mãe. Imagina, cara. Clark Kent, bote esse trator no chão agora! Aí o bicho vai e tá lá, né? Descobriu aquele cristalzinho verde e ele tá indo pra Fortaleza. Tá indo pra Fortaleza, salute Salvador, vai lá. Tá indo ver Malu Mila. Malu, aí Malu. O único super-herói, eu queria ver outro super-herói conseguir voar no meio do caminho, segurar a mulher, conversar com ela, ser simpático e ainda assim segurar um helicóptero com uma mão e continuar voando. Homem-Aranha, você consegue fazer isso, seu merda? Seu inseto de bosta. Vou trazer um inseticida gigante e acabar com você. Hulk, seu retardado, você consegue fazer alguma coisa que não seja pular? Não consegue. Homem de Ferro ia se descontrolar, ia queimar a mulher, ia queimar o helicóptero, bêbado, dirigindo bêbado, foda. Capitão América, você consegue fazer uma merda dessa? Não consegue. O Thor só sabe voar se tiver com martelo. Cara, só o Superman. Batman, porra, ia jogar uma corda e segurar o negócio? Não ia, cara. Puta que pariu, velho. Herói é o Super-Homem, velho. Ele tá lá no apartamento da Lois Lane. Aí a Lois Lane vira e fala assim: você tem namorada? Aí ele: não. Mas se você tivesse, você seria a primeira a saber. Cara, ele bota os dois dedinhos, o polegar e o indicador, na boca. Ele faz uma cara assim de... entendeu? Só faltou a risada do Zacarias. Né? Só faltou a risada do Baby. Lembra a risada do Baby da família Dinossauro? Só faltou aquilo ali, cara. É muito frouxo, velho. É muito frouxo. A mulher aí tá meio da... mete quanto? Tá metendo? Beleza, vamos... tranquilo. É muito cuzão, né, velho? É muito cuzão, velho.